Don't turn the music, don't turn the station. Happy song from my dogs, it's my jungle positive vibration. Persevero linhas sinceras numa mente que vive em guerra. Policiais enquadram poetas e profetas e acabam com a minha festa. Cada tijolo desse castelo foi muito bem forjado. Fluxo rimático, ápice espiritual, do paraíso ao inferno sagrado. Você que espera o dia do julgamento, logo lhe será enviado. Um cara no seu apartamento com um cano ladrãozinho viciado. Os orixás que protejam o Fábio que foi pro outro lado. Meu primeiro álbum vai sair antes do mundo louco acabar. Antigamente nas esquinas do meu bairro vi o mundo passar. E só Deus esse pode me julgar. Meu Fusca está rumo a outro sistema solar. A coruja renovada agora voa. Não vem com esse papinho de garoa. O negócio é se manter informado. Tem muita coisa acontecendo bem aí do seu lado. Minha rima é calibre puro. Rimo no claro, rimo também no escuro. Happy song from my dogs, it's my jungle positive vibration. Atenção b-boys, vou me apresentar. Zé Viagem rimando e atirando pá, pá, pá. Essa letra vai te chapar. Através de um portal místico cê vai entrar. Feche os olhos, respire fundo e voa lá. São falsas as palavras que os covardes usam pra te pescar. Nesse aquário que está seu cérebro rapá. Eu e o Ponigas tentando afastar você do queijo fresco da ratoeira dessa Babilônia.